carismática, o mais refinado conteúdo da internet. A gente não precisa ir por esse caminho. Pelo caminho do cocô. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavistática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Ike Frost. E aí, cambada? E uma pessoa que não dá as caras aqui há muito tempo, cara. É uma honra ter de volta aqui o Evilzinho. Sabia, ia esperar essa piada. Eu sou previsível. Oi, todo mundo. O Cabral, do Lag Metal. Existe o Lag Metal ainda? Não, desisti. Eu tava pra reabrir agora, mas tô muito ocupado com o trabalho, não tá dando. Tá bom. Mas em breve, é uma ideia ainda. Calma, vai voltar. Tá registrado o meu nome. Cabral está aqui de volta pra um programa Tapa Buraco, né? Inclusive, ele é o substituto do substituto, né, cara? Sempre. Bem lembrado. Caraca. Do meu título. Muito obrigado. Tipo, marido e namorado ausente também. Ui, só pra avisar. Ah, bravo. Me passa o contato aí da sua namorada, porque eu vou passar. Não, pior que ela vai ouvir esse programa, cara. Ela vai ter o link desse programa antes de eu publicar, cara. Ela vai ouvir esse programa, com certeza. Beleza, hoje estamos aqui pra aqueles programinhas Tapa Buraco de indicações. Vamos falar aqui do que a gente anda consumindo. Não é programa Tapa Buraco, isso daqui é o gaveteiro, é o Gavestática moleque, pé descalço. É verdade. Gavestática relax. Gavestática, Gavestática de rua. É, entendeu? Né? Relax, né, Vivi? Tem que editar esse negócio pra botar já dia 20, né? Acho que eu ia falar alguma coisa. Vai, Egg, fala alguma coisa aí enquanto eu leio. Porra! Não, então, já aproveitando que eu estou jogando a minha indicação enquanto nós gravamos esse programa. Olha aí. Eu queria indicar um joguinho maneiro pra caramba, especialmente pra aquelas pessoas que têm vontade de ser um super vilão na vida real, que é um programa chamado Plague Inc. Eu já ouvi falar desse joguinho. Eu desconheço isso aí. É um simulador de vírus, alguma coisa assim, não é? É um simulador de destruir a humanidade, basicamente. Só pra começar, Aiken, eu quero dizer que eu sou seu amigo, tô do teu lado. Se algum poder cair nas suas mãos, eu vou te apoiar. Beleza. Então, esse jogo, ele é um jogo muito simples, assim. Ele é de estratégia no sentido mais clássico da palavra. Você tem só um mapa mundi, sem muitos detalhes, assim, com as fronteiras e tal. Quando você começa o jogo, você escolhe um tipo de doença que você pode usar, né, pra você exterminar. O objetivo do jogo é exterminar a humanidade com a sua doença. E você escolhe se você quer usar uma bactéria, um vírus, um parasita, um fungo, sacou? Vai passando o tempo ali dentro do jogo, você vai recebendo pontos de DNA pra você comprar efeitos a mais pra sua doença, entendeu? Inclusive, sim, são divididos em três categorias de métodos de transmissão, sintomas e outras habilidades especiais. E você gastando ali, você aumenta a infectividade. Essa palavra existe? Deve existir. Agora existiu. Agora existe. Tem. Apareceu no dicionário. Cara, depois de mais de 60 gavistáticas, você já tem autoridade pra imitar suas palavras. Inventar uma palavra, né? Você pode. Tá autorizado. Então, você aumenta a infectividade, aumenta a severidade, né, dos efeitos e aumenta também a letalidade da doença. E é um jogo de estratégia no sentido que você tem que... Tipo, o mundo reage contra a sua doença, entendeu? Aham. Uhum. Se você deixar ela letal demais, ela pode... Se extinguir. Ela pode matar todos os... Uhum. As pessoas infectadas antes que elas possam infectar outras pessoas, entendeu? Você tem acesso a um tipo noticiário, alguma coisa assim, que ele vai falando de como a pessoa vai reagir, o pessoal vai reagindo? Acho que eu ouvi falar desse jogo, é legal. Isso é uma das paradas mais maneiras pra mim. Tem um noticiáriozinho que ele é muito, muito divertido, essa parte, porque ele vai dando as notícias, né? E no início, antes da sua doença começar a causar, tocar o caos de verdade, ele vai dando as notícias genéricas, assim, de economia, de aleatórias. Inclusive tem umas piadinhas muito engraçadas, cara, que ele solta ali. Foi descoberto que a meia-vida dos isótopos radioativos de peso 3 demoram mais pra passar pelas válvulas. Aí você pega, né? Na verdade, meia-vida, Half-Life, passar pelas válvulas, né? O 3, que o Half-Life 3 não saiu até hoje. Cara, peraí, você pegou essa piada mesmo, velho? Poxa! Parabéns, hein? Sério, cara? Parabéns, hein? Parabéns. Tem umas paradas muito engraçadas, assim, que ele vai soltar. Mas como é que é? Vai ter... Tem alguém que combate essas doenças, alguma coisa assim? Como é que funciona? É, então, aí você... Tipo, por exemplo, sua doença vai infeccionando, vai infectando as pessoas e tal. E se ela começar a causar muito caos no mundo, os governos percebem o que tá acontecendo e começam a tentar desenvolver uma cura, entendeu? Uhum. Inclusive aí nos noticiários, inclusive tem eventos aleatórios que podem acontecer. Por exemplo, um governo de um país pode começar a usar armas nucleares nas cidades contaminadas, sabe como? E aí a quantidade de mortos eleva e a quantidade de infectados diminui. Então você corre o risco de ter sua doença se extinguir rapidamente. Ou então, por exemplo, um país pode ter desenvolvido um filtro para os aviões, que aí diminui a possibilidade da sua doença infectar de um país para o outro através de aeroportos, entendeu? Então, o ideal é que você consiga fazer uma doença que ela não seja tão letal assim tão rapidamente e você não consiga chamar tanta atenção também, tanto caos, assim, que você falou. Isso, exatamente. Porque se faz muito caos, eles já começam a pensar numa cura, alguma coisa assim, né? Mas aí isso infecta humanos, né? Tipo, você não pode infectar animais que vão infectar humanos também? Pode, inclusive um dos métodos de transmissão é justamente você infectar roedores, pássaros, insetos ou animais de fazenda, que aí são coisas que podem te ajudar, ou você pode investir em transmissão pelo ar, ou pela água, ou por sangue, sacou? Cara, uma ideia. Sangue infectado. Pombos. Muito maneiro, cara. Pombos. Não, com certeza. Pombos, né? Isso, por exemplo, usar pombos é uma das paradas que dá mais bônus pra infectar áreas urbanas. Tá vendo? Sacou? Pombos, cara. E aí, como eu falei antes, na hora que você escolhe a sua doença, né, entre bactéria, vírus e tudo mais, uma das paradas mais maneiras que você pode escolher o nome da doença, né? Isso é, dá um orgulho você ver uma doença que você batizou exterminando a humanidade. Que tipo de sociopata é você? Qual o nome da sua doença? Não, então, eu criei um nome maneiro pra cada tipo, né? Por enquanto. Vírus, obviamente, eu usei T-Vírus. Ah, tá. Pra nanomáquina, eu usei Fox Die, que é uma referência ao Metal Gear Solid, né? E por aí vai. Também quando você escolhe essas paradas... Você ia falar, Flávio? Não, pode concluir, depois eu falo. E quando você escolhe, ele também altera meio que, tipo, a jogabilidade. Era isso que eu ia perguntar. Se muda bactéria, vírus, nanomáquina, muda a jogabilidade. Então, por exemplo, vírus, ele tem um processo de... você ganha pontos de DNA pra configurar ele muito rápido. Só que, por outro lado, ele é muito mais vulnerável a efeitos de calor ou frio, sabe como? Uhum. Então, você tem que investir mais ponto nisso pra poder equilibrar ele. A nanomáquina, que é a que eu liberei mais recentemente, você já começa e as pessoas já têm a noção de que a nanomáquina tá infectando e já começa um processo de tentar destruir as suas nanomáquinas desde o início do jogo, entendeu? Então você por quê? Tem alguma lógica nisso? De eles já saberem? Tecnologia, né? Tipo, tem, você começa pelo Japão, porque cada coisinha, ele dá tipo um avisozinho, assim, no início, meio que dando background, sacou? Daquilo. As nanomáquinas são consideradas que elas, tipo, estavam sendo criadas em um laboratório e escaparam, sacou? E sim. Aí os governos do mundo começam a usar um código de autodestruição pra tentar eliminar essas nanomáquinas. E aí você tem que, já desde o início do jogo, investir em coisas pra tentar atrapalhar a acharem a cura, entendeu? Esse jogo seria perfeito se ele fosse multiplayer. Multiplayer? Mas como? Eu acho que a versão final dele, porque eu tô jogando uma versão, tipo... pré-release, sabe? Acho que a versão final dele tem multiplayer. Não sei, mas aqui também, eu tô vendo, ó, acesso antecipado é só um jogador. Então, um lado, cada um fica com um lado, né? Cada jogador numa nação criando um vírus tentando destruir a nação. Não, na verdade, um jogador vírus, outro jogador, se fosse a nação tentando destruir o vírus, de repente. Mas pelo que eu entendi, ele não tem essas mecânicas de você se defender do vírus, é mais a de você contaminar, né? Você tem, pelo que eu joguei aqui, é só a mecânica de você contaminar os outros. Mas é bem interessante. Essa parte toda aí do mapinha e tudo, pode ser que não tenha nada a ver, mas me lembrou a parte do XCOM do Pânico também, né? Do XCOM Enemy Unknown, que é um jogo de estratégia, que a gente já fez gameplay. Que ele é um jogo de estratégia em turnos, né? Só que ele também tem a parte que você administra a base, né? Que tem uma parte de pânico, assim. Às vezes fala, ó, tá tendo abdução lá na América do Sul e na África e na Ásia, né? Você tem que ver pra onde você vai mandar suas tropas. Aí tem um mapinha também, assim, que você tem um nível de pânico que vai de 1 até 5, né? Em cada lugar, assim. Você tem meio que controlar e também tem um noticiário, né? O OVNI foi visto e tal, tal lugar. Apesar pode de ser, o jogo não é focado nisso, mas lembrou um pouco, assim, pelo que você falou. Pois é. E é um jogo muito maneiro, cara. Eu tô me divertindo inacreditavelmente com ele. Quem quer fazer uma próxima indicação? O meu pode ser uma contraindicação. Uma contraindicação? É. É porque, ultimamente, repercutiu bastante foi o lançamento do Elder Scrolls Online. Ah, tá. Todo mundo naquele vício, naquela seca, querendo comprar e tá com um preço, pra mim, absurdo e ainda nossa, tem mensalidade. É absurdo, né? Esse jogo. A versão mais cara, né, tá R$180 pra PC, sem direito a nada. Nossa, no Brasil. Pra PC, cara. E o preço parece que é relativo. Tipo, nos Estados Unidos é $179 também. Mas vem com um monte de coisinha. Vem com boneco, vem. Cruz. Não é o som jogo. Vem com boneco, né? A versão básica você só joga com a câmera, né, cara? Não, vem com boneco, eu falo action figure. Não vem só a versão digital do jogo. É tipo versão de colecionador. A versão básica vem sem textura, né, cara? Vem sem nada. Sem menu. E só no Brasil que eu vi, pelo menos, vamos conferir todos os países, vem só a versão digital do jogo. A única vantagem é que tem que jogar com os imperiais, né? E tem uma montaria que é mais rápida. Não vi vantagem nenhuma. Porque tá muito caro. E o jogo não é isso tudo. Eu joguei um pouquinho. E pagando por mês. Eu fiquei revoltado. Fica pagando quinzão por mês pra jogar. Caralho. E os fãs das séries de Elder Scrolls, e principalmente o Skyrim, desistam. O gráfico tá excelente, mas ainda mudou a arte do jogo. Não é, é mais... eu achei ele, ah, eu achei ele um pouco diferente do. Tá mais do desenho, Skyrim. Tá mais leve, porque é um jogo imenso. A versão beta que eu recebi pra jogar tem 20 GB. O jogo vai ter 60. Nossa! É, a que eu peguei era essa de 20 GB, a beta que eu joguei. E tipo, quando saiu a versão de beta teste, eles mandam um programa pra avaliar seu computador pra ver se vão te mandar a versão beta. Uhum. Eu recebi essa versão beta também. Eu recebi um convite pro beta e eu acabei nem testando, porque me desanimou ter que baixar 20 GB. Eu fui paciente. Eu cheguei a testar, mas não sei nem daquela prisão inicial, que eu achei muito breve, tá, sabe? Eu achei a história muito cagada. O cara ficou com preguiça de fazer, entendeu? A história do jogo online se passa 1000 anos antes de Skyrim. Porra! E eu acho que o jogo ficou pesado, apesar deles tentarem mudar a arte pra isso não acontecer. E ficou horrível. A movimentação não está muito boa também. Não vai superar o Skyrim. O nível de detalhes do Skyrim é um dinheiro muito mal gasto. Não, a movimentação do Skyrim já também não era das melhores, mas o que eu achava legal é todo o clima do Skyrim. Você já começa aquela música subindo assim, você lá na carruagem, né, indo pra ser executado. E, aquele começo do jogo, eu nunca tinha jogado o Oblivion, nenhum dos Elder Scrolls antigos, né? O primeiro que eu joguei foi Skyrim mesmo, mas só pelo aquele comecinho ali já me pegou, cara. Com 5 minutos de jogo, já tava no clima já do jogo. Lógico. E esse online, vem um NPC genérico, é um fantasminha, vem falar com você. Né? Isso, aí isso. Outra coisa é um que vem profeta, que eu não sou lá muito fã de MMO mesmo, né? Então foi uma das coisas que me incomoda sempre. É você começa a jogar e vem aquele monte de boneco. Eu nem sabia, na verdade, se aquele momento da fuga já eram outros jogadores ou eram apenas NPCs. Mas enfim, vem aquele monte de boneco andando esquisito assim, pegando arma. NPC ainda nesse momento, né? Depois mais à frente você encontra uns jogadores assim. Mas o próprio Skyrim, eu acho que ele teve uma época que tava rolando uns boatos que ele ia ter um mod pra jogar multiplayer e tudo. Eu acho que se rolasse multiplayer do Skyrim, a gente devia ser só, sei lá, faz um grupo com 5 caras só, sabe? Eu não acho legal esse negócio de você juntar um monte de gente. Eu acho que o Skyrim também não ia ficar legal. E é o caso desse Elder Scrolls. Acho que juntou aquele monte de gente lá e fica... Fica confuso. Fica aqueles bonecos, parece The Sims, velho. Só que lá, se você bota um personagem de Skyrim, com o gráfico que o Skyrim tem, num lugar, numa cidade, com outros 10 mil jogadores, não tem computador que aguente. Computador que se da pode, NASA, na sua talvez cara. Esse da NASA rode, mas tipo. Aí não gosto de jogo que eu tenho que ficar pagando todo mês. É, eu pago também. Pelo jogo e ainda tenho que ficar todo mês pagando. Cara, isso é uma coisa ridícula. Isso é um negócio que já tinha até acabado, cara. É, não, mas é porque o que eles falam manter, é. Né? Eles criaram isso, um novo sistema eles falam que se lá e precisa se manter. Se o atendimento for válido, você tiver algum problema e sempre ter um GM online, uma coisa pra te ajudar, acho válido você pagar os 15 por mês. Ah, mas eu preferia que fosse multijogador, tipo que nem Borderlands é, por exemplo. É, que ele já não é massivo, né? É só pra você jogar com uma galerinha pequena. Eu gostaria que não fosse MMO, entendeu? Eu não gosto de MMO. Ah, a proposta de muitos anos sempre foi o MMO, porque Skyrim, quando a galera queria. Todo mundo queria. Mas eu sabia que tipo tinha uma chance muito grande de não funcionar. E pra mim não funcionou. Uhum. Então poupem o dinheiro de vocês. É, olha aí, eu vou recomendar o Skyrim. Skyrim vale a pena se jogar de novo. Skyrim vale a pena. Vale. Inclusive a versão completa, né? Que é a Legendary. Eu não joguei o DLC, aquele outro DLC. Ao invés do Skyrim, pega o Dragon Age, que é mais maneiro. Eu não curti. É, também não curti. Não. Eu joguei os dois e gosto dos dois igualmente. Eu não curti o Dragon Age. Você tá colocando panos quentes hoje. Não tô. Eu gosto dos dois. Só que eu joguei muito mais Skyrim do que o Dragon Age, porque o Dragon Age eu zerei bem rápido. É, porque o Skyrim te deixa mais solto, né, e se torna repetitiva. Nas quests, depois elas resetam, né, você pode refazer algumas quests. Né? É, o Dragon Age, tipo, marcou, acabou o fim e acabou. Esse é o ponto, né, você chega no fim de uma história. Eu sei, mas eu gosto muito de Dragon Age, mas eu também gosto muito de Skyrim. Mas porque são jogos diferentes, não são jogos iguais. A mecânica é diferente, é tudo diferente. Eu tinha uma certa paixão pelo Skyrim. Eu tinha comprado no líquido gaveteiro Skyrim completo, legendário. Acho que não chegou pra gente não esse negócio. Então tá, então eu baixei o Skyrim lá completo, não queria falar, mas... Aí eu tava jogando, tava até, pô, conhecendo as novas DLCs, eu não tinha jogado até. Aí eu comentei com o Ike, ele destruiu o jogo pra mim, falando que o jogo não tem uma história boa, nenhum personagem é marcante. Parei de jogar nesse dia. É, sabe aquele meme que levanta o dedo assim, para, pensa e aparece no bar falando dele? Eu tava assim. Você sabe que você percebe por aí, né? Que ele não é uma pessoa não, boa. O Diogo falou assim comigo. É, me diz um personagem marcante no jogo. Ele demorou muito. Fala pra mim o nome de um NPC. Aí eu parei, realmente, não tem nada marcante no jogo. Camila Valérios. É um NPC bem marcante. Nossa, quem que é essa? É dela que você pega o anel pra dar pra bruxa naquela quest do bêbado. Ah, tá. Não é marcante ver. Oh, a Lídia é marcante, vai. A Lídia, é verdade, a Lídia sua companheira. Velho, a Lídia aguenta uma porrada. Que diálogo maneiro você tem com a Lídia? Deixa eu te perguntar isso. I am sworn to carry your burdens. Agora, uma coisa legal também de você jogar no PC, o Skyrim, é os mods, né? Tem uns mods muito legais. Eu não usei cara. Nenhum. Inclusive, você tinha falado comigo aquele mod de exibir as armas, todas as armas, né? Isso. Eu acabei não baixando, o jogo me desanimou antes de jogar. Ah, é. Cara, eu botei um mod que ele... Todas as suas armas, você vai pegando, você vai equipando no seu personagem. Se o seu personagem tem um martelo, tem uma espada, uma adaga, uma two-handed, sabe? Tem uma massa, um escudo, tudo isso vai acumulando no corpo dele, cara. Chega uma hora que o cara tá cheio de arma. Só vê os olhos dele, assim. É muito da hora. Eu tenho uma outra indicação pra fazer. Os olhos dele e uma bola de armas, assim, rolando. Ah, então, seguindo na vibe de jogos, eu vou indicar Tomb Raider. Tomb Raider. Não, eu sou muito suspeito a falar, tô apaixonado por esse jogo. Pelo jogo ou pela Lara Croft? Não, pelo jogo, cara. Rapaz, minha mulher vai me matar, para com essa merda. Agora, só fazendo link com o mod que eu falei do Skyrim, eu achei esse mod daí das armas procurando, na verdade, um mod pra Tomb Raider, cara. Porque me incomodava muito o fato daquele arco dela. Quando ela muda pra pistola, o arco some das né? costas. Pode ficar pendurado, né? E sabe o que é bizarro? É que eu tava procurando um mod pra isso, sei lá, mod para o arco não sumir, sabe? Tinha colocado alguma coisa assim no Google. Aí quando eu procurei isso, eu achei o do Skyrim. Eu disse, ué, mas o do Skyrim some? Aí eu notei, cara, que no Skyrim eu nunca reparei isso, mas eu acho que é porque o Tomb Raider, ele é um jogo focado naquele negócio da realidade, né, todo ser realista o jogo. Por isso que isso me incomodou no Tomb Raider. No Skyrim eu nunca nem reparei nisso, cara. No Skyrim, a aljava não some, acho que ela fica. A aljava fica. Você tem que desequipar pra ela sair. Isso. É, mas eu instalei um mod pra aljava sair. Ah, pra quê? Reclama tanto pra quê? Esse jogo é um jogo que eu achei tão maneiro que eu zerei ele no YouTube. Você zerou no YouTube? Cara, eu fiquei pirado com os trailers, com tudo, quando tava saindo. Eu nunca gostei de Tomb Raider na minha vida, sacou? Dois, também nunca fui fã. Nunca não. Foi. É, eu também não era muito fã, não, mas esse foi o que eu achei mais legalzinho, mas por algum motivo, cara. Minha teoria é porque eu joguei Far Cry antes, Far Cry 3, né? Eu não curti tanto de início, só que a Vi começou a jogar, eu fui acompanhando ela jogando, né? Às vezes eu jogava um pouquinho também, e aí eu dei uma empolgada. O engraçado é que no começo, eu não gostei. Eu não fui com a cara da Lara Croft. É, né? Porque é mulher. Eu não gostei. Porque o Diego começou a jogar e ele ficou jogando e eu falava às vezes com ele, ele não falava comigo e tava jogando. Vamos lavar roupa suja. Ficou com ciúme da Lara Croft. Aí eu fiquei meio puta, mas depois agora eu comecei a jogar e eu entendi. Aí você também teve um crush na Lara Croft. É, né? O jogo então, é bom. Então vamos melhorar. A história do jogo é bem boa mesmo. Eu só choquei, vai. Não sei vai. Se isso é baseado em fatos e tal, históricos de uma verdade. É baseado em uma lenda, eu acho, né? Realmente tem uma ilha com demônios japonês. Não, lenda, eu falo tipo assim, foi baseado em alguma lenda japonesa mesmo, alguma coisa desse tipo, mas eu achei bem bom até. Olha, melhor do que muito jogo que eu já vi por aí. Eu tenho quase certeza que o nome daquela imperatriz lá, que eles falam, é baseado numa mulher real, que eu acho que eu na época eu fui fazer o meu artigo pra faculdade, uma das minhas ideias era escrever sobre o Japão feudal também, né? Uhum. E eu peguei e estudei um pouquinho o início, assim, dessa coisa. Eu acho que aquele nome é de uma pessoa real, sacou? Uhum. Mas o lance da ilha toda, eu não sei. Eu não sei se vai ser spoiler, não. Se for, corta mais pra frente na edição. Eu gostei muito que não tem aquele negócio do misticismo no jogo todo. Tem um desconhecido, você não sabe o que tá acontecendo, você vai tendo menos receio com o jogo, à medida que ela vai até evoluindo, e no final do jogo tem aquele misticismo todo de clássico de Tomb Raider, de Lara Croft. Aham. Uhum. Aham. Uhum. Então, eu achei interessante. Quando você deixa o problema mal mesmo, a maior parte são os humanos ali em si. Pode crer. Deixou o jogo muito bom pra mim. Sabe outra coisa também que eu estranhei um pouco, não sei dizer se achei necessariamente ruim, mas que eu achava que ia ter muita coisa envolvendo a você caçar. Mais uma vez deve ter sido porque eu joguei o Far Cry 3, né? Que é bem focado no início negócio do pra jogo. Você caçar animal pra se alimentar, coisa do tipo. O jogo te apresentou a ideia no início. O primeiro ponto de todos que eu evoluí, que você tem o level agora, né? Isso. O primeiro ponto que eu coloquei foi justamente lá pra quando você usar aquele Spider Sense dela, focar os animais que eu precisar. aquele modo detetive do Batman, né? Que tem todo jogo hoje em dia. É, sobrevivência. Aí eu achava que eu ia precisar muito ficar caçando o tempo todo, né? Pra me alimentar e ter esse negócio de sobrevivência mesmo. Porque é a ideia que o jogo passa no início, né? Ela fala, pô, tô com fome. Uhum. Aí tem um viadinho lá que ela tem que caçar. Ou com ele. Ela diz, pô, esse jogo vai ser legal, você vai ter que ficar caçando o tempo todo, né? Aí o primeiro ponto que eu coloquei de todos foi aquele, que era um negócio inútil, acho que dá pra você zerar sem usar não, isso. Não, você aí. Não come o jogo todo. É, você não é verdade, isso daí eu vi uma... O pessoal criticando bastante essa parada, justamente porque, tipo, todo mundo ficou com a impressão de que ia ser algo utilizado bastante, uhum. assim, na narrativa do jogo. Porque o jogo e te não apresentou nada, bem né? isso. O jogo falou, olha, você precisa comer, você... Aí tem as suas lembranças da jogadora, não, lembra do seu treinamento. Você vai e caça. Eu nem me preocupei em botar ponto nisso, porque, tipo, não é difícil caçar um animal, né? E você rapidinho se satisfaz. E tem, isso, e tem pouco animal no jogo, né? Mas no início aí tem uma partezinha ou outra, mas a maior parte do tempo você tá lutando contra os carinhas mesmo, né? O que é, antigamente... Assim, eu não joguei muito Tomb Raiders. Eu acho que joguei mais o 1 e o 4, não lembro agora. Mas a maioria dos inimigos eram animais ou até uns bichos esquisitos mesmo. No primeiro tinha uns tipo uns alienígenas, sei lá, uns bichos que pulavam alto, assim. Tinha T-Rex, né? Tinha dinossauro, essas coisas, né? Nesse daí não teve muita coisa desse tipo. É, o máximo que você vai encontrar nesse Tomb Raider é lobo. E é só no começo, uma parte do jogo, depois você não encontra mais também. Não, mas depois você encontra, não como inimigo, mas você encontra bastante, acho que javali, crocodilo, umas paradas assim, você encontra. Crocodilo? Também. Eu não vi crocodilo, não. É, crocodilo você não tá vi. Confundindo com Far Cry 3. Não, eu vi, pô, no jogo, eu vi o cara fazendo, até topando, assim, no meio do combate com os camaradas, aparecendo um javali, assim, massacrando a galera. Nossa, eu nunca encontrei. Nossa. Nem crocodilo. Javali a gente viu, mas só passeando. É, passou, assim, de boa, e fez tchau. É lobo e galinha. Galinha, cara, eu fiquei com vontade de matar, mas depois pensei. Eu matei, não. Deixa pra lá. É uma caçadora mesmo, né? Por que não? Não estava precisando, só matei pra comer... E só, eu fiquei com pena do viado. Você é uma caçadora vegetariana. Caçou um brócolis. Não, eu sei porque que a Vi não atacou as galinhas. Foi porque ela teve memórias terríveis do Legend of Zelda. Legend of Zelda? É porque no Zelda, Legend of Zelda, o Link, quando bate nas galinhas, elas avançam. Juntam todas e avançam em cima dele e dá dano. Nossa, ah. E matam. Na verdade, é de Skyrim que você não pode matar a galinha que todo mundo vem atrás de você. Agora, Tomb Raider é um jogo que eu gostei do realismo, que as feridas ficaram até o fim. A roupa dela foi rasgando. Não, melhora. Até o fim. Melhora as feridas, né? O que eu achei errado. É, vão dando uma cicatrizada, isso, né? Parece. Fica só a marca. Nada infecciona, claro. Né? Não, é a garota antibiótico, ela. É. Mas ela, a roupa, por exemplo, começa a rasgar. E a roupa, o rasgo vai ficando, entendeu? Cada vez ficando pior. Ela no final ela tá com uma cicatriz, né, no ombro, assim, tá meio zoada. E vai ter o Tomb Raider 2, né? Será que ela já vai começar com essas cicatrizes? Vai ter. Eu ganhei esse. Quer dizer, eu ouvi falar no God Mode, né? Não sei até onde as fontes deles estão boas. É, eu não sei porque eu tinha até, na verdade, ouvido falar que não tinha dado tanto lucro quanto eles estavam esperando, né, cara? É, não, realmente não tinha dado, tanto Nossa. Que... Mas saiu essa versão agora pra PS4, né, a versão lá com um monte de coisa, daí é uma maneira de eles tentarem contornar isso, né? É, e outro, o final desse dá margem pra outro. É, mas se não fizer dinheiro, não tem como, né, pode dar margem... É o esqueleto pois do remake, até hoje disse que vai voltar e não voltou. Eu achei que faltou um pouco falar dos pais da Lara, né? Que eles fazem referência disso ao jogo, o jogo inteiro, né? Ah, você é uma Croft, você é filho dos seus pais, não sei o quê. E, tá, mas não mostrou nada. Você queria que fosse que nem os pais do Batman, né? Que no jogo, a cada meia hora, eles fazem um flashback, né? Dos pais morrendo. Não tanto, mas tipo assim... Não, mas o jogo, a quantidade que nego fala isso daí da família dela é quase isso, né, cara? É verdade. O jogo poderia ter sido melhor. Não, no jogo, geralmente eles só falam assim, né? Ó, lembre que você é uma Croft, né? Lembre dos seus pais, mas não tem um flashback, assim, a cada momento, assim. É, as coisas... Esse sido melhor estilo. Com pouca coisa adicionada. A Vivi falou, por exemplo, da menina antibiótico aí. Pô, ela poderia muito bem achar um frasquinho de um remédio, tipo assim, ah, isso aqui vai dar tal. Pô, antibiótico você toma 5, 1 por dia, aí você tá bem, cara. É uma coisa boba. Porque, porra, se fudeu muito até chegar no primeiro kit que ela acha o radinho ali do cara. Por falar em se fudeu muito, uma coisa que a gente tem que falar sobre esse jogo é que os caras que fizeram ele são uns psicopatas também, né? Ninguém teve dó. Porque, malandro, as cenas de morte da Lara Croft nesse jogo estão dolorosas, cara, de olhar. Eu matei ela de várias vezes, muitas eu vezes. Eu matei ela, olha o ciúme aí, ó. Ela morreu na minha mão, na verdade. Diego, eu fui incompetente várias vezes. Avisa para suas amigas tomarem cuidado, não se aproximarem muito. É, a gente se merece mesmo. É, tá vendo? A gente se merece. Agora vocês estavam falando aí do... Esse negócio do realismo e tudo. Esse negócio de jogo ter realismo é meio complicado, que você pode cair no jogo ser uma chatice também, né, cara? É uma coisa que eu vi lá no Games on the Rocks, eles falando... Eu nunca joguei... Eu tava falando do Far Cry 3, né? Eles falaram que pro 2, do 2 pro 3, eles mudaram muito quanto a isso em deixar o jogo menos realista. Porque no 2, era do nível de você, tipo... Você tá dentro do carro, aí você tem que abrir o mapa... O personagem pega o mapa, bota na direção assim, você tem que ver o mapa enquanto tá dirigindo, sabe? É um negócio desse nível, assim. Pariu. Aí parece que qualquer coisinha, você pega malária, você bebe água, pega malária, fica tudo zoado, Nossa, sabe? Nossa, cara. Aí tem isso também, né? No 3 eles já tentaram deixar uma coisa assim um pouco mais jogo mesmo, né? Isso é toda uma questão de equilíbrio também, porque, por exemplo, no Metal Gear Solid 3, você tem lá todo o lance de você tratar dos ferimentos, mas isso, eles transformaram isso numa mecânica divertida do jogo, e não numa parada chata. Acabou, entendeu? Sendo mais jogo ainda, né? Isso, exatamente. Isso é bem bacana. Uma parada ultra legal, assim, de você realmente ser tipo um minigame, sacou? Você tratar dos seus ferimentos e tal. Tudo a diferença de que se os caras vão usar isso como uma parte da jogabilidade ou como um impedimento da jogabilidade, né? Se os caras souberem usar isso como parte da jogabilidade, aí com certeza fica uma parada muito mais maneira, assim. Esse bônusinho de realidade que melhora a sua experiência ao invés de... Não sei se vocês estão conseguindo entender, né, o que eu tô sim, sim. Dizer. Não, eu acho que o limite pra ver quando a coisa começa a ficar um saco é tipo, seu personagem tá com fome, aí você pensa, caralho, tem que caçar agora, sabe? Putz, vou ter que caçar. Aí o negócio já tá funcionando, mas quando você tá simplesmente... deixando você mais imerso no jogo, eu acho que é válido. Com certeza. Quando deixa de ser um desafio caçar e passa a ser um pouco mais fácil, melhora bastante, porque você, a primeira vez que você vai caçar, beleza, segunda, terceira, mas com o tempo tem que ser uma coisa mais simples pra você, você tem que entender onde... Onde já tem os alimentos, onde tem animal, onde pode ter uma árvore frutífera, seria mais válido fazer assim. Não, inclusive eu tinha jogado o Tomb Raider mesmo, eu tinha jogado, sei lá, umas 6, 4 horas até vir começar a jogar. Tá desocupado. Esse tempo todo, eu não tinha nem notado que tem uns lugarzinhos, umas plantinhas, né, que dá fruta, né? Tem. A Vicky mostrou depois, eu disse, nossa, nem tinha notado isso, ou seja, pra você ver a relevância, né, cara? Só dá XP. Ela não faz nada. Ela devia pelo menos pegar e comer. Não, tudo bem dar o XP, mas ela podia pelo menos pegar na mão e comer, né? Cara, tipo, comer, ganhar XP. A Lara Croft no supermercado, ela leva o máximo, né? Na mesma hora, né, cara? Já dá uma tunada. Ela entra no supermercado, sai um super saiyajin, né, cara? Vamos falar em supermercado? Vamos falar do supermercado de flecha que ela tem. Né? É outra coisa aí também. Você acha com muita facilidade munição. O arco é uma arma excelente no jogo. Mesmo o primeiro arco, que é podre. Eu achei um pouco roubado, cara, ele aquele é arco. Ele é excelente, cara. Ah. Então, ele é muito excelente, a ponto de ser roubado. Ele é então, excelente demais. Isso, ele é excelente a ponto de ser roubado. Tipo, você não passa a perda de flecha, não. Você não tem que fabricar a própria flecha. É, mais uma vez, o Far Cry, tá vendo? Acho que é por isso que eu não curti tanto o jogo. O arco do Far Cry eu acho que é perfeito, cara. Que ele é uma arma assim, forte e tudo, mas tipo, quanto mais longe tiver o inimigo, mais você tem que fazer aquele cálculozinho, né? De botar o arco meio pra cima, assim. Cara, você acertar um animal em movimento, assim, que tá um pouco longe, é um desafio desgraçado, sabe? Você provavelmente vai conseguir matar ele com uma flechada só, se for um animal pequeno, assim. Mas não é tão fácil, sabe? Acertar. O Tomb Raider, cara, botou na mira, já era. É. Não, pra quem jogou Worms na infância... Worms da infância, grande treinamento, né, cara? É, Worms da infância, meu filho, você pode atirar com um tanque, você vai saber pra isso. Worms é pra isso. Então vou indicar aqui uma série que a gente tá assistindo. A gente tá nem terminou ainda a temporada que tem, tá na metade mais ou menos. É, ela é do Netflix, chama Orange is the New Black. Ok, senta ali com aquela branquinha bem legal. Somos irmãs de cor. De cor? Eu vou cuidar dele. Eu tenho uma esposa na cadeia. O quê? O nome dela é Olho Doido. Ela te estuprou? Não, ela não me estuprou. Mas pegou na minha mão. Chocolate e baunilha juntas. Eu vi essa propaganda no Netflix lá. Cara, sabe o que me pegou nesse negócio? Eu vi que tem uma mulher muito maluca, com uma cara de louca, muito louca, assim. E ela é negra, né? Aí ela pega na mão da loirinha e faz assim, chocolate e baunilha. Cara, foi isso que me pegou. Pior que mesmo, né, cara? Foi a primeira série que a gente conseguiu assistir por causa de uma frase, cara. Nossa, cara. Então, ela é a história de uma mulher que ela foi presa, né? É no decorrer da série vai explicando por que ela tá lá, vai explicando a história dela e explicando também a história das outras detentas com as quais ela tem convivência, sabe? É bacana, eu tô gostando bastante. É legal, é aquele típico cenário que tem até em alguns filmes também, de tipo, a filhinha de papai, né, tem que entrar lá com a galera meio barra pesada, assim, tem que se adaptar, né? Tem... E é de comédia, né, o seriado? Eu acho que ele é meio comédia, mas eu acho que divide entre drama e comédia, né? Eu tô gostando muito. Não é aquelas coisas forçadas, sabe? É bem bacana. Ah, tem as coisinhas forçadas, né? Tem, mas é principalmente caricato, coisinha, né, envolvendo a sexo lésbico, cara. Eu acho que é meio forçado, velho. Ah, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Tem. Mas tudo bem, né, cara? Você parece que até que na prisão você tem que ser lésbico. É, se fosse um seriado com homens, ia ter o sexo gay também, né, cara? Ia. Pra quem assistiu Oz... É verdade, Oz. Seria até minha indicação, pelo menos nesse daí eu aposto que é muito mais agradável do que o do Oz, né? Com certeza, né? É porque tem um tom muito mais leve do que o Oz. Pois é. Seria até uma indicação sobre o seriado, porque saiu o Prison Break e muita gente ficou, ai, que lindo, que bom, que maneiro, é muito bem feito, é uma prisão de verdade. verdade, eu sempre falei, não. Oz era uma prisão de verdade. Prison Break era a infância. E Prison Break tem malandro. Garotinhas. Oz tinha bandidos de verdade. Tipo, até que eu acho que não mostrava, né, órgãos genitais, assim, pá, na cara, mas vira e mexe. O quê? No Oz? O Oz não mostrava diretamente. Você não assistiu o mesmo Oz que eu, igual, né, você... Eu acho não, que mostrava. Não, tipo, mostrava, sim. Mas não aquela coisa... Era uma coisa agressiva demais. Igual, um seriado antigo e pra quem gosta desse estilo de prisão e tal, vale a pena assistir. Cara, aguenta aí. Deixa eu fazer um desvio aqui rapidinho, que eu tô no jogo. Eu descobri um combo que eu ganhei uma bad aqui do jogo, que é o sintoma Ops, que é se você combinar o sintoma da doença de diarreia e espirro. Nossa! Ele dá um combo de diminuir a produtividade, sacou? Do pessoal trabalhando na cura. Muito foda, cara. Pode isso, continuar. Cara, é pior que o seu desvio de assunto me lembrou de uma coisa do Orange is the New Black. Como é que é? Eu sempre confundo o nome desse seriado. Orange is the New Black. Que é o lá quando a mulher vai ter visita lá do... Engraçado, né? A visita fala, não, nem me revistaram aqui pra eu entrar. Ele disse, mas não tem problema não revistar você, porque... Quando eu saio daqui, depois de encontrar você, eu tenho que ficar pelada de coca e tossir, sabe? Pra ver se não vai cair nada. Pode crer. Esse é realmente a como é feito, né? Essas revistas. Uhum. Revista feminina. É uma parada muito bizarra, cara. Muito humilhante. Você anda fazendo revistas ou sendo revistado por acaso, Diogo? Eu ando... Ele tem conhecimento de causa. Isso é o celular da uretra dele, né, cara? Isso é o testículo dele. Celular da minha uretra. Melhor de tossir. Caraca. Vai vindo aquela onda, né, cara? É isso aí, depois do celular. Nossa, já... Se uma pedrinha já dói, imagina isso, um celular. Então, já que a gente entrou nessa linha do Netflix, eu vou falar de um filme que eu revi recentemente, fazia muito tempo que eu não assistia, que foi o... Caralho, como é que eu tô esquecendo? O filme favorito do Ike, hein? Qual é o nome? Tropas Estelares. Tropas Estelares. Cara, esse filme é legal ainda hoje. Cara... Agora começou o programa. Puta que pariu, agora começou. Cara, mas tanta gente fala tão mal desse filme. O próprio Ike fala que ele gosta, mas é ruim o filme. Cara, esse é o melhor filme ruim que existe, cara. Como eu digo, esse é o melhor filme ruim que existe. Não, eu vou te falar que eu assisti ele todo no iPhone, então os efeitos estavam lindos, cara. Porque eu acho que se eu ver em HD, talvez... Você não ache tão bom assim. Você vai chorar. Mas eu assisti ele no celular... Tava perfeito, cara, os efeitos. Pode crer. Eu não vi esse filme. Ele é bem legal. Inclusive, eu assisti ele, porque na época eu tava viciado no XCOM, né? Como eu tinha falado há pouco tempo. Eu queria assistir alguma coisa nesse naipe do XCOM. O mais próximo que eu achei foi o Tropas Estelares, né? Tropas Estelares, pô. E o pior que tem umas coisas mesmo, que lembra até. E me surpreendi mesmo, mas cara. Mas o livro é bom pra caralho, tudo mais. Você vai ver o filme... Pô, é o que tem, né? Deu pra segurar, né? Tipo, é conformismo. E não tem nada a ver, né, cara? O livro com o... É, conformismo, o filme, né? Sabe? Realmente não tem nada a ver. Nada. Tipo, aliás, pra não dizer que não tem nada a ver, são soldados lutando no espaço com insetos. Uh-huh. E o nome do personagem principal é Johnny Rico. Assim. É. Porque o resto, cara, é absolutamente diferente. Se tem alguma coisa da flores, torres, sei lá, alguma coisa assim, que você falou que era um cara, na verdade. Que tipo, flores. A mulher do filme, na verdade, é um cara. A flores. A flores, na verdade, é o Flores, Flores. Morre no primeiro capítulo do livro. Nem chega a aparecer, ele morre off-screen, sacou? Ouviu falar, né? A série animada, o que você acha do Tropas Estelares? Eu gostava, eu achava bem maneiro. Eu tenho medo de assistir de novo. Com certeza, eu nunca assisti depois da minha adolescência. Eu gostava sim. É engraçado, eu não gostava tanto da série, velho. E que apesar isso? De achar... Eu achava bem legal o estilo dela e tudo. Os caras têm as armaduras, né? Que o Ike até falou que no livro existe, né? Essas armaduras, só que elas são um pouco mais fortes até, né? Um pouco, elas são absurdamente mais fodas. Esse livro, inclusive, ele é seminal pra toda pesquisa relacionada a essa tecnologia de power armas, de trajes sinistros, que hoje em dia as nações de verdade investem nisso, né? Especialmente os Estados Unidos. Inclusive, eu não sei se vocês viram, mas o parece que teve um anúncio do Obama num discurso lá de qualquer coisa, que parece que esse ano eles vão revelar os primeiros protótipos de power armas do exército americano. Olha só. E essa tecnologia do que o Robert Heinlein descreveu no livro, ele descreveu de uma forma absolutamente absurda pra época, sacou? Que é uma tecnologia que não existiu. E, assim, ninguém tinha uma ideia pra isso na época que saiu o livro, né, cara? Por puro preconceito, eu sempre achei que esse livro era mais uma coisa fantástica mesmo, assim, tipo aquele outro daquele... aquela série de livros que você indicou uma vez aí, que teve um filme, os caras que vai pra Marte e tal. Ah, o John Carter. Achei que era aquela pegada. É, o John Carter. Uh-huh. Achei que era aquela pegada, assim. Não, cara, ele é mais ficção mesmo, científica? É, assim. Ele é mais puxado pro hard do que pro space opera, sacou? Uhum. Assim, ele não é... Na verdade, ele é mais puxado pro que eles chamam de... É alguma coisa militar, é ficção científica militar, tipo assim, que é mais voltada pro comentário político, social, pro comentário de descrição justamente das tecnologias militares, justamente da... Tipo, é menos voltado pro conflito do humano versus alienígena e mais pro estilo de vida do soldado no exército e lidando com as coisas do exército, entendeu? Pô, bem da hora, cara. O filme até tem, cara, umas coisinhas assim que ele pincela, né, nessa parte. Assim, do treinamento, dos militares e tudo, mas tem uma parte que é só tiroteio mesmo, né, só pra... É, com certeza, e assim, cara, o... especialmente o que deixa os fãs do livro mais putos, assim, é que o filme, quer dizer, uma coisa que o Robert Heinlein foi acusado muito pelos críticos do livro é que eles acusam ele de ser um fascista, assim, de apoiar o fascismo, de... É meio que... É, não tem como dizer diferente. É basicamente do livro dele ser um comentário apoiando o fascismo, a ditadura militar e coisa do tipo. Uhum. E o filme, ele foi totalmente voltado pra essa versão. Tanto que se você reparar, o uniforme de todos os soldados no filme são uniformes nazistas, sacou? Eles só tiraram a suástica. Não tinha reparado nisso. Interessante. Não, pode reassistir com esses olhos. E assim, muita coisa no livro, no filme, aliás, é assim, é mongol. Tem uns coisas bem idiotas, assim, feitas de, aparentemente de propósito pra denegrir mais ainda, sacou? Como, por exemplo, os soldados, eles são, quando eles entram em combate com os insetos, você vê que na verdade os insetos usam mais estratégia militar do que os soldados. Sem sacanagem, os soldados, eles não, literalmente, eles não pensam na hora que eles vão atacar, eles simplesmente usam uma estratégia de insetos, eles vão andando, pulando pra cima dos insetos com fuzil, se colocando fuzil debaixo do nariz do inseto, sacou? São tipo Jedi, né, que na hora do pau, você pensa que tem a força, você dando espada de qualquer jeito. É, mas você acha que isso é simplesmente um erro do filme ou o cara... Você acha que foi intencional essa zoeira? Cara, assim? Eu prefiro acreditar que foi intencional porque... Porque se não foi intencional, então o filme é ainda pior. Porque eu acho que não é buraco de roteiro que não faz sentido. Por exemplo, os insetos, eles vivem do outro lado da galáxia. Você lembra do mapinha, não sei se você lembra lá do mapinha que eles mostram e tal. E eles desviam um cometa pra jogar na Terra, certo? Caralho. Me fala quantos milênios no passado os insetos precisaram planejar isso. E que tipo de cérebro tem os insetos cérebro pra poder calcular a trajetória do objeto no espaço através da galáxia em movimento? Jogando órbita. Mas, cara, o filme, né? É isso. Só se for, sim, né? Cara, esses insetos fizeram a inteligência artificial do Worms, que nunca erra nem tira, né, cara? É. Não, mas aí, cara, um filme que é paródia do jeito que ele é, não sei se o livro tem essa pegada, né, mas o filme ele é bem... É, até tá na moda aí, depois do Robocop, o pessoal relembrar o Robocop antigo, com aquelas paródias todas, né, de mostrar as propagandas da TV, que também tem no Tropas Estelares, né, as propagandas e tudo zoadas. Cara, nesse cenário todo zoado, eles poderiam explicar isso simplesmente falando, ó, tem um inseto que você não viu que faz buracos de minhoca que teleporta o meteoro pra Terra, sabe, cara? De tão zoado que é o negócio. Esse é o ponto, eles não explicam, eles simplesmente deixam esse buraco no roteiro gigantesco, entendeu? Que é muito difícil, né? Mas assim, tudo bem que tem um outro lado, que é ir apoiando, que é o que eu acredito que seja... Disso que eu falei, de ser uma crítica do cineasta a essa filosofia do livro, que é ele colocando basicamente o seguinte, que na verdade os insetos não desviaram porra nenhuma. Na verdade, os próprios militares jogaram um meteoro em cima de uma cidade civil. Ah, sim. Pra motivar, entendeu? O povo. E colocaram... Isso, exatamente. Tipo Estados Unidos. É, pelo menos desse lado, não fica esse buraco gigante no roteiro. Pelo menos mantém a consistência. Mas isso é teoria ou isso é falado no filme mesmo? Não lembro. Isso daí, não, isso é uma teoria. É teoria, isso, né? É uma teoria. Ah, no filme eles nunca nem sequer cogitam essa hipótese. Você falou sobre o combate, que os insetos mantêm uma formação e os humanos, soldados, passam indo pra cima, pulando em cima, se comportando como insetos. Mas se você for prestar atenção nos nossos insetos, eles sempre estão trabalhando no que devem fazer, e vamos usar abelhas e formigas. Não, e, sim, e mas o problema... O ritmo, né? O comportamento, pelo menos, sim, dos nossos insetos seria esse, o né? problema não é nem o lance dos insetos serem organizados. O problema é o contrário, justamente os humanos se comportarem feito gorilas com tacapes, ao invés de soldados. Os insetos estão bem, né? Os insetos estão legal, né? É, mas será que você também não tá... Você tá esperando muito do ser humano numa situação cara, do de militar, stress, pelo menos. Cara. Exato. Numa situação não, de estresse total. Diogo, ao meu ver, por não, exemplo... Não, eles são militares treinados pra enfrentar aí esses insetos. Aí que tá, tipo, opa, deu merda, inseto, gente, recruta aí, vamos lá, de repente. É. Eles não são os militares, eles não são aquele general não fodão é, daquele filme dos Avatar. Não é, Avatar, sabe lá. Por quê? Não é, porque, justamente porque o livro mostra a versão de como, do que acontece. É, então, por esse exemplo. Problema não é do filme. Mas é isso que eu tô falando, eu tô usando a comparação. O problema é que, justamente, no livro, a primeira ação que os humanos fazem contra os insetos, eles se fodem, porque eles não vão preparados, eles é um novo tipo de oponente que eles estão tendo que enfrentar, eles têm que adaptar toda a estratégia. Só que é isso que acontece com os militares na vida real, com qualquer tipo de situação. Eles já adaptam, eles não simplesmente jogam mais cadáveres em cima e tentam afogar os insetos com sangue humano. Já pensou se eles eram militares brasileiros que, tipo, só faz treinamento lá um tempinho no tiro de guerra, depois chama o reservista e pá. Não, vem, para, pera aí. É, tá me ofendendo aí. Nosso exército é muito bom. Me senti ofendido essa parada. É muito bom em operações de floresta e montanha. Nossos soldados são macho pra caralho, né? É, não vem com essa não, os nossos soldados são fodas. Infelizmente, eles não têm munição suficiente pra lutar mais do que uma hora numa guerra. Mais do que uma hora, bondade sua, filho, bondade sua. Meu treinamento de tiro, eu dei 20 tiros chorando. Que horrível! Não, mas isso é uma estatística real. O exército brasileiro não tem uma hora de munição pra uma guerra. Entendeu? Sabe por quê? Cara. Não precisa de mais. Uma hora de tiro não resolve. Não precisa de mais. Cara, eu imagino. É, mas eu tem imagino machete, se for, pelo menos? Oh, tem baioneta, tem rapaz. Baioneta. Uma arma que nossa não existe. Na verdade, o exército brasileiro tem tipo uma faca e tem uma bala grudada. A baioneta é a bala, né? A Lídia tá lá na casa. Que eu matava o pessoal e levava pra casa, né? Porra. Aí tá lá. Até como hoje é já que tá é? Lá. Peraí. Você tinha tipo um armário de cadáveres na sua casa. Peraí, porque sério, eu tinha por quê? Eu tinha vários personagens, que cada um tinha uma moral diferente. Eu fiz um daqueles lagartozinhos, sabe? Aí esse era o meu personagem assassino. Eu matei a Lídia e deixei ela lá. Aí eu fiz um método. Normalmente não tem como você levar um corpo pra dentro da sua casa, né? Porque tem uma tela de load na porta, né? Isso. Só que eu descobri uma maneira legal. Você fala com a pessoa e entra ao mesmo tempo na casa. Aí a pessoa se transporta pra dentro e você mata lá dentro. Aí você vai empilhando, né? Ô, Diego. Oi? Eu gostaria de dizer que sou muito seu amigo e se... Se precisar de ajuda, se tentar colaborar também. Nada, cara. Eu não sei. Eu sou mais útil depois vivo. Depois eu é que sou psicopata, tá vendo? Eu sou mais útil vivo, tá bom? Só pra te falar. Você guarda segredo. Eu te fiz no XCOM, Cabral. Você morreu já também. O quê? Também. Ainda bem que você morreu. Mas todos meus amigos morreram. Eu até, morri. Até eu morri no XCOM. Eu morri. XCOM. Eu sou a esposa dele. Cara, eu morri. Vivi, corre. Pra mim, ele tá falando de quê? Tommy Raider? Tá... Do Tommy Raider. Ele voltou pro Sky. Tava falando da sua psicopatia que a gente acabou de descobrir aqui. Eu acabei de ler uma notícia aqui. O drone despeja pacote de cocaína dentro de presídio de São Paulo. Ah, eu vi. Cara, isso. Cara, nossa. A gente tá falando de tecnologia, eu acabei vendo isso aqui. Porra, cara. Olha assim, quanto... A gente vai falando, vai abrindo aí as tags das notícias que a gente fala. É, o ideal. Você tá com a tecnologia bizarra aí você também, cara. Você mexendo com muito cadáver, deve ser esquecido. A conversa se baseia nisso. Começa a falar de pornografia aí, pra você se complicar agora. Porra. É brotar aí. A conversa mas... para, né? Ah, beleza. Eu vou começar a botar os prints da... de umas conversas nossas pra me viver, você falar umas besteiras aí. Aham, Cabral, o rei do Photoshop. Aham, sempre é o rei do Photoshop, sempre. Não, mas isso é uma parada, isso é uma estatística, isso é... Ô, caramba, peraí, desculpa, deixa eu respirar. Tem que ser vivido. Não é porque eu tá falando de Tropas Estelares, eu fico muito animado. Eu tô pedindo pro Diego pra te gravar um sobre vida 2, casamento, essas coisas assim. Cara, hoje o cara fez a recomendação desse tema, sabia? Ele se recusa sempre, porque ele falou, não, eu casei agora, melhor não. Não, mas aí, ó, é um tema bom, assim, a gente tem que fazer um episódio que é desse. Vocês dois vão falar, e eu vou ficar aqui, né, sentado. É, nós não, três, mas eu acho que caso. Serve também. Não, também nem ia é verdade, servir. Inclusive, o Cabral não é só casado, como ele é divorciado, ele ainda tem mais olha não, só não, porque, é porque sua alma perde o brilho, Diego, deixa eu te falar uma coisa. Você nunca mais vai ser solteiro, então... Ah, é? Perdeu o brilho, acaba o brilho aí. É, você vira se divorciado. Isso, né? Perdeu o status solteiro. Acho que tinha que fazer um gabinete estático depois com. Depois que saiu da casa dos pais, sabe? Qualquer coisa do tipo, assim, independente se é casado ou não. É. Ai, que você nunca saiu também, né? Nunca, cara. É, ai, que. Pô, ai, que. Ai, que é uma orelha. Ele tá falando isso porque você tá ouvindo. Ele tá falando que você tá ouvindo. Mas ele vive falando comigo que eu não quero fazer por sua causa. Conto mesmo, seu babaca. Aqui é muito idiota mesmo, Cabral. Não fala fundo, não. Assume. Vai começar um novo era glacial aí pro Cabral. Acho que tem que chamar o Ivozinho mesmo, velho. A gente tá na dúvida. Qual que a gente vai tirar? Vamos tirar o Ivozinho mesmo, velho. Beleza, deixa ele fazer isso que eu te conto as paradas depois, Vivi. Você manda os prints aqui. Mas seria interessante eles fazerem um depois que sai de casa. É porque a vida muda muito, cara, quando você sai de sua casa. O Ike fala, eu fui na padaria e voltei. Pô, eu saí de casa hoje, eu fui comprar biscoito na esquina. Na verdade, eu acho que não é... A vida muda muito. A mulher muda pra caralho. Olha só. Diego, ficou quieto por quê? Eu acho engraçado que o Cabral fica tentando forçar uma polêmica de qualquer jeito e não, não tá pegando. Não vem com essa, não. Velho, depois da primeira cagada do lado da pessoa que você ama, não tem polêmica, cara. Ó, não, se, não é, se você cagou não. Do lado da pessoa, você ama de verdade. Não, é, cara, não tem mais. Você vai o quê? Vai esconder um corpo do lado dela pra ser pior? Só se for, cara. Depende do que você quiser. Esconder um corpo só é pior quando o corpo começa a ficar em decomposição, porque antes disso não tem problema. Esconda o corpo, né? Chama descarga, né, cara? Todos os dias, né, gente? E põe a culpa no vizinho, né? E aí, pessoal, mais um Gavi Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Temos que ser breves porque estamos quase atrasando e eu já recebi uma ameaça de morte hoje, sabia? Eu vi. Você viu? Sérgio Gomes acabou de me ameaçar, disse que se atrasar ele ia me matar. E ainda bem que isso está escrito. E o pior é que, justo hoje que a gente está atrasado, a gente está cheio de recadinhos, né? De cara, eu já queria falar aqui rapidamente, coisa que a gente devia ter falado até, mas ainda está valendo. É da Pod Pesquisa, que é uma pesquisa de podcasters sobre o público, né? Uma pesquisa para os podcasters, geral, a comunidade podcast. E é rapidinho, assim, acho que em 5 minutinhos você consegue responder. E seria bem importante mesmo se todos os nossos ouvintes pudessem responder essa pesquisa, porque ela vai ajudar não só a gente, mas todos os podcasters, né? Desde os pequenos até os grandes, então seria bem interessante mesmo. É uma coisa que eu peço de coração pra vocês irem lá, clicar e responder rapidinho. E é tudo de múltipla escolha. Olha, vocês não vão ter que digitar nada. Olha aí. Arte dos fãs, viu? A gente tá cada vez com mais arte. Ah, eu gosto disso, gente. Arte dos fãs. Não é legal? Até quando vocês não desenham direito, eu gosto. A Fra mandou mais um desenho pra gente. Ela mandou um desenho muito legal do momento mais triste da vida do Aiken, provavelmente. E foi o momento que as bolas deles foram torcidas, né? Que a gente comentou no Gaveta Estática passado. Tá lá, é bem legal mesmo a cara de desespero dele no desenho. Legal pra gente, né? Não sei se pra ele foi muito legal, mas... E o outra arte que a gente recebeu foi a montagem do Fernando Chino. Ele fez aqui o... Ele fez o próprio gaveteiro dele. Que eu achei que ficou muito, muito bacaninho. É, que basicamente, pelo que eu entendi aqui, eu acho que ele fez no Photoshop essa montagem. E eu tô achando que foi muito próximo do que eu fiz com o nosso gaveteiro também, quando fui fazer a montagem. Ah, inclusive, eu queria até deixar um easter egg aí pra vocês, que quem quiser saber qual é o nosso gaveteiro, é só botar no Google Imagens, gaveteiro, que vai aparecer lá. Bota aí depois, pra quem tiver curiosidade, bota no Google Imagens, gaveteiro. Vê se vocês conseguem achar qual foi o gaveteiro que eu usei para fazer a montagem. Tá meio fácil. Eu vi uma loja, cara. E sabe o que eu notei, Vi? É uma loja, a gente pode comprar o nosso gaveteiro, sabia disso? Cara, eu acho que a gente devia comprar. É, né? E o headset a gente tem. A frigideira com ovo é fácil providenciar. É, mas o ovo tem que grudar, né, na frigideira. Não, então tá errado, porque na frigideira preta não gruda. Agora, se alguém quiser nos doar o bonequinho... Ah, cara, o que eu mais queria do gaveteiro aí, do nosso gaveteiro, é o abajur de disco voador. E ele existe também. É esse abajur. Eu já vi esse abajur em algum lugar, mas em algum site aí. Acho que era site gringo vendendo esse abajur, cara. É muito legal. Que mais temos pra falar, Vi? É, a gente precisa agora falar da promoçãozinha, né? Da doaçãozinha. As Crianças Esperanças Team. Isso. É, esse Gabistática, nós estamos doando aqui dois jogos. O Batman Arkham Asylum. Asylum, não sei como é que fala. E o Prince of Persia The Forgotten Sands. Lembrando que esse Prince of Persia é chave da Uplay. E o Batman, como sempre, vai ser chave do Steam mesmo, beleza? Aí, para ganhar esses joguinhos, o que é que vocês precisam fazer? É uma coisa que a gente até colocou no Facebook, né? A gente anda precisando muito de sugestões de temas. A gente tá ficando sem tema, por incrível que pareça. As pessoas que sugerirem os melhores temas, os temas realmente aproveitáveis, que não sejam repetidos com alguma coisa que a gente já tenha feito... Vai ganhar os dois primeiros. E vai fazer aquele velho esquema de sempre, que é a primeira pessoa pode escolher entre um jogo ou outro, e a segunda fica com o jogo que sobrar, beleza? Mas assim, isso a gente só tá querendo incentivar vocês a dar sugestões de temas pra gente, né? Mas mesmo depois que os jogos já saírem, a gente agradece muito se vocês puderem continuar dando sugestões de temas, assim, alguma coisa que vocês queiram que a gente fale, né? Que acho que tá acabando nossa criatividade, né? A gente até colocou no Facebook esses dias isso. E o pessoal já mandou várias sugestões legais, né? E a gente tá querendo fazer um banco de dados aí pra ver se a gente começa a fazer mais gravações e quem sabe o Gavistática sair com uma frequência maior até, né? Então é legal a gente ter um banco de dados já pra gente já começar a pensar nessas coisas. Isso. Aconteceu mais uma coisa nesse meio tempo aí. A gente pode até ter tido problema pra gravar o nosso podcast, mas a gente andou gravando o podcast dos outros, né? Olha só. Nós estamos lá no Grande Coisa 40 falando das nossas expectativas furadas. Se eu bem me lembro, me crucificaram porque eu falei mal de Transformers. Foi o Simão, ficou chateado com você. É, né? Cara, Transformers uma bosta, velho. Mas beleza, passem lá e escutem o Grande Coisa. Ah, Vi, e lê aí nosso e-mail. A gente teve e-mail aí dessa vez, não foi? Olha aí, temos aqui o e-mail do Guilherme Rodrigues de Oliveira. Ele diz assim: olá, pessoal, gostaria de deixar aqui minhas considerações sobre o podcast de vocês. Devo dizer que já era ouvinte de outros podcasts, mas quando despretensiosamente procurava nas internet por algo que me chamasse a atenção, caí no site do YouPix e lá estava o Gaveteiro, dentre os melhores podcasts do Brasil. Oh, rapidão. O YouPix, recentemente, ele listou outros podcasts. Isso. Nessa lista teve o Frango Fino, teve o Pauta Livre, né? Isso. Eu achei interessante que, se eu não me engano, nesse post aí desses novos podcasts, o YouPix colocou: ah, pra vocês que já viram a nossa outra postagem com podcasts mais famosos e tudo. Cara, onde que a gente é mais famoso que o Pauta Livre, o Frango Fino? E quem mais tinha? Cast isso. Tinha também. Onde que a gente é mais famoso que essa galera, cara? Eu acho que tem alguém lá no YouPix que ouve a gente e acha que a gente é famoso, cara. Olha só. Então coloca a gente aí no próximo prêmio YouPix. Você aí que ouve a gente, trabalha no YouPix. Quem é que ouve a gente? Quem foi que fez post? O antigo foi o Caluan. Caluan, cara, você ouve a gente, velho? Comenta aí, porque tem que ser. Não tem como esse cara ter encontrado a gente aqui e dizer que a gente é famoso. A gente não é, velho. Não, mas não foi que famoso da gente. Na verdade, foi pra falar que não colocou na lista, tipo, Rapadura Cast, Nerdcast, que são os Orconcursos. Ah, não, eu que me enrolei, você né? Você que se enrolou. Ah, enfim, mas eu quero saber. O Caluan, manda um e-mail pra gente, comenta aí, cara. Eu quero saber, que só pode. Você tem que ser ouvinte nosso pra saber que a gente existe. Manda um tweet, Caluan. Manda um Caluan. Ih, perdeu o cara agora. Manda um tweet, Caluan. Eu sigo você. Beleza. Continue mesmo. Nossa, a gente fez um parênteses enorme aqui no e-mail do Guilherme. Isso, do Guilherme. Vai, continue aí. Baixei o episódio 66, isso é bizarro. Assim que comecei a escutar, meu mau humor foi subitamente tomado por uma sensação de muita euforia. Ouvi o mesmo episódio umas 4 vezes no trabalho. Ao chegar em casa, iniciei meus downloads freneticamente para começar a minha maratona. A leitura e a narrativa de vocês para fatos do cotidiano são impagáveis. Diria que este é o ponto forte do programa, é o fator humano. Enfim, tô chegando agora e só tenho elogios. Um abração a todos os integrantes. É aí, né? Eu fui babaca, eu admito, vai. É muito legal receber e-mails assim. Eu disse pra você. Eu disse, obrigada, ouvintes que me ouviram. Não, mas é sempre legal receber esse tipo de e-mail. E a gente sempre lê, né? Mesmo quando a gente não lê aqui no ar, a gente sempre lembrando lê. Aí pro pessoal, se quiser mandar e-mail pra gente também, é só enviar pra contato@gaveteiro.com ou então ir lá na nossa página, na página do Gave Estática mesmo, descer lá, tem lá, entre em contato conosco, dá um grito. Então é isso aí, galera. Obrigado por mais um mês aí com a gente. Continue acessando gaveteiro.com. Um abraço a todos. Valeu. Tchau.